Panorama Agrícola para 9 de janeiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra. Quarta-feira de lua minguante, 9 de janeiro de 2013, está no ar para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Um abraço para você. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier e eu sou o Mauro Moirer. O ditado de hoje diz: cuidado com o coração, ele é traiçoeiro. Na dica desta quarta-feira do Panorama Agrícola, uma dica de sorvete. E na entrevista, retorno ao campo por opção. A história de duas irmãs em Grão-Pará, sul do estado. Elas voltaram para a propriedade e agora investem na produção de leite. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que abóbora com abacate pode render um bom sorvete? Cozinhe a abóbora e depois bata no liquidificador. A abóbora cozida, o abacate e o leite. Se preferir, use leite de soja. Também use leite condensado, normal ou diet. Para fazer picolé, basta levar ao congelador. Mas se preferir o sorvete cremoso, bata na batedeira creme de leite gelado junto com gel de linhaça. É hora das notícias. Estamos anunciando para você a maior feira de difusão tecnológica de Santa Catarina, o 15º Itaipu Rural Show. A evolução do agronegócio passa por aqui, que aborda este ano o tema propriedade rural sustentável, com ênfase na importância de trabalhar de forma sustentável nas propriedades rurais. E para ser sustentável, a propriedade deve atender necessidades econômicas, sociais e ambientais. Em Pinhalzinho, o Itaipu Rural Show 2013 está programado para os dias 23, 24, 25 e 26 deste mês de janeiro de 2013, reunindo mais de 200 empresas que vão demonstrar novidades e tendências do agronegócio. O público é formado por produtores rurais de pequeno e médio porte, técnicos e dirigentes e também pessoas ligadas ao agronegócio de todo o país. Em Pinhalzinho, no oeste do estado, Itaipu Rural Show de 23 a 26 de janeiro. A EPAGRE está lançando o folheto informativo Kit Diversidade, produção para consumo próprio, conservação da agrobiodiversidade e maior adaptação às condições locais. O material é fruto de uma parceria entre EPAGRE e CIRAM e também a pesquisa participativa com o apoio do Ministério da Educação e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Diversidade na produção de alimentos para consumo próprio, kit diversidade, um folder informativo que você pode adquirir no escritório municipal da EPAGRE. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve na entrevista de hoje reportagem da jornalista Isabela Schwenger. Ela entrevistou em Grão-Pará Liana Busperin e Cláudia Bozella. Ambas saíram da cidade e estão retornando ao campo para investir na pecuária de leite. Cláudia é uma jovem administradora que decidiu apostar na produção de leite. De origem rural, ela passou anos na cidade, mas percebeu que era no campo que queria trabalhar e morar. O mesmo aconteceu com a irmã Liana, que hoje também investe na atividade leiteira em uma propriedade vizinha de Cláudia. Retorno ao campo por opção. Essa é a história de duas irmãs em Grão-Pará, no sul catarinense. Elas voltaram para a propriedade e investem na produção de leite com sustentabilidade. Os resultados mostram que a opção valeu a pena. Além do tempo, a gente consegue, tendo as novilhas, tendo, né, a vaca está produzindo, está tendo terneiro, a gente vai ter lucro nisso também. E o leite, né? O leite tá ajudando muito a gente. Nós estamos muito felizes com isso. E você acha que a atividade com leite vale a pena? Vale. Eu acho que vale. Bem melhor do que tu trabalhar na indústria. Além de melhorar a renda, a bovinocultura de leite pode ser desenvolvida com maior flexibilidade de horário, o que foi decisivo para as duas irmãs, que agora têm mais tempo para compartilhar com a família. Ao retornar para o campo, Cláudia e Eliana foram em busca de capacitação na Ipagre e modernizar o sistema de produção para facilitar o trabalho. Mudou bastante assim, a questão de... Antes era muito serviço braçal, hoje já tem as tecnologias, né? Até o manejo com os animais, antes não tinha o piquete, os piqueteamentos. Tu tinha que buscar o trato na roça, feixe de capim, de milho. Hoje tu tem tudo mais, tu tem trator, tu tem tobata para ir buscar. E antes tu usava mais o carro de boi. E hoje as vacas, tu solta da estrevaria, elas vão sozinhas pro piquete. Antes tu tinha que levar, não tinha piquete e tal. E a ordenha, antes era balde ao pé, às vezes um tempo era tirado na mão, agora tu tem tudo canalizado, tu tira a ordenha, as vacas vão direto para o resfriador. O extensionista da Ipagre do município acompanhou o retorno das duas irmãs para a área rural e reconhece o diferencial do trabalho das jovens agricultoras. Olha, aqui são vários fatores assim, que a gente poderia enumerar, né? O empreendimento, né? O empreendedorismo dessas jovens mulheres, né? Que já tiveram a experiência de trabalhar na indústria e hoje optaram então, por voltar ao meio rural e desenvolver a atividade de pecuária leiteira, porque elas veem nessa atividade uma perspectiva de futuro também. Né, uma qualidade de vida, de repente, maior do que elas tinham, né? Teriam que cumprir horários e tal, aqui elas estão mais próximas das famílias e tal. Tem a questão renda, que estão sanando as necessidades da família e elas veem uma perspectiva de futuro melhor trabalhando na atividade rural. Outra questão também são as tecnologias que são adotadas hoje, que permitem, né, jovens, mulheres, e são elas que definem o que vai ser feito na propriedade, quando fazer, como fazer, onde fazer, e elas que executam, né? Os maridos têm outros trabalhos, né? Então a gente vê assim que a adoção do pastoreio voisin, as técnicas de produção à base de pasto, elas permitem, os afazeres são mais... são menos penosos, né? A tecnologia no estábulo, na hora da ordenha, né? São ordenhas com transferidor, então não tem aquele peso todo para você ficar transportando. A higienização do ambiente, da sala de ordenha, é feito com lava-jato, com água, depois é bombeado para as pastagens, servindo também como adubação. Então, assim, é um serviço que a mulher consegue fazer perfeitamente, o jovem consegue fazer perfeitamente, até as crianças ajudam, né, na condução dos animais até a pastagem. Então, assim, eles conseguem fazer o trabalho em família, em harmonia, produzindo com qualidade, com lucratividade. Então, esses fatores aí são os fatores que levam até o sucesso da propriedade, essas propriedades que a gente está assistindo e várias outras também aqui no município e na região. Falou o extensionista da Ipagre em Grão-Pará, Emerson Ewald. A reportagem foi de Isabela Schwengber sobre Liana Busperin e Cláudia Bozella, duas jovens da área rural que saíram para a cidade e agora estão voltando para investir na pecuária de leite. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.